Ole porco, ole porco. Ole porco, ole porco. Ole porco, ole porco. Ole porco, ole porco. Pedro de Lara ele não é. E Zé Ramalho também não. O nome dele é Hernão Barcos, o artilheiro do Verdão. Olê porco, olê porco. Olê porco, olê porco. Olê porco, olê porco. Olê porco, olê porco.